the song. Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar. Eu vou pro baile, eu vou pro baile de sainha. Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar.